chama, caneta diz que é hora. Receito em gatilho, só se for agora. Lamentação de um homem pelo seu erro e sua falha. A falta de estrutura, a atitude errada. A sua vida vendida, o dinheiro paga. Enquanto o seu espírito escorre pela vala. O que Deus tá fazendo enquanto a gente tá sofrendo? Avaliando seus atos, o seu comportamento. Porque você culpa Deus se a gente morre na calçada. A culpa é toda sua, Deus não carrega arma. O homem tá sem moral pra assumir que é um réu. O que faz bem diz que fez, o que é ruim cobra do céu. Tá sem fé, tá sem respeito, não tem mais calma. Aí eu te pergunto quanto vale a sua alma. Tá sem fé, tá sem respeito, não tem mais calma. Aí eu te pergunto quanto vale a sua alma. Dinheiro, papel, apartamento, tijolo. Quanto você vale? Me diz que eu pago o dobro. O homem percebe e finge que não vê. Que vale isso eu não consigo entender. Dinheiro, papel, apartamento, tijolo. Quanto você vale? Me diz que eu pago o dobro. O homem percebe e finge que não vê. Não. Que vale isso eu não consigo entender. Me conta a verdade, se ela não for mentira, me mostra como viver. Aqui, distante dessa ira, alguém que sabe a verdade. Disse que o mundo é meu, disse que me perdoa, na cruz ele morreu. E o que você me diz sobre quem diz que é feliz? Porque comprou tudo o que quis. Essa ganância não lhe permitiu olhar a própria volta. O que ser de primeiro A, compaixão A, revolta. A vida é um jogo como outro jogo qualquer. Mas não tem parâmetro, não, você joga como quer. Seus sentimentos são suas peças, você pode quebrar as regras. Mas o sofrimento imaginário nunca vai cobrir suas brechas. Consequência não é coincidência, não, nunca dispense. Pois todo homem corre o risco de falência. Você depende de muita coisa que não depende de você. Quanto você vale, tenta me responder. Dinheiro, papel, apartamento, tijolo. Quanto você vale, me diz que eu pago o dobro. O homem semeia e pensa que não vai colher. De que equivale isso, explica que eu quero saber. Dinheiro, papel, apartamento, tijolo. Quanto você vale, me diz que eu pago o dobro. O homem semeia e pensa que não vai colher. De que equivale isso, explica que eu quero saber. Pra cada uma que se vende, se rende. O preço que é pago, não há mais ou menos que vai curar. Assim acontece e procede, se você não vê, não crê, não pense. Quem acumula e anula sua sentença. Tudo que eu tenho não é tudo que eu mereço. Mas como diz o tratado, toda matéria tem seu preço. Será que o preço da terra é o mesmo que o do céu? Chega mais real, faz seu papel. Quanto vale a sua alma? Me diz que eu pago o preço. Eu pago o dobro mesmo sem valer um terço. Qual o preço da mentira? Qual o preço da verdade? Me diz por que dinheiro não compra a felicidade. Os prazeres da vida, os prazeres carnais da humanidade, limitando-se a bens materiais. Olha a minha volta, a destruição constante. O ser humano destruindo o próprio semelhante. Os mercenários ficam ricos com a miséria. Dinheiro compra a vida e paga a morte da matéria. Sem atitude, sem moral, sem respeito. O ser humano sobrevive desse jeito. Eu me pergunto qual o motivo da guerra. Negócios, comércio, ganância pela terra. E bens materiais é o que te faz feliz. Quanto vale a sua alma? Então me diz. Eu pago o dobro, quanto for necessário. Me diz que eu pago o preço, anticristo mercenário. Sua ganância alimenta a chama da maldade. Você plantou o mal, colheu a infelicidade. O mercador já foi seu nome no caderno. E vai queimar sua alma no fogo do inferno. O demônio conquistou mais um troféu. O seu dinheiro compra a terra, mas não compra o céu. A ignorância é a morte que destrói a vida. Transforma o ser humano num primata homicida. A imbecilidade humana se propaga. O que se fez aqui se faz, aqui se paga. Nascer, crescer, morrer, apodrecer. O céu ou o inferno, pra onde vai você? Pro mundo do além, pra outra dimensão. Pro mundo dos mortos, além da imaginação. Se afastou do mundo espiritual, mais um escravo do mundo material. Se bens materiais é o que te faz feliz, quanto vale a sua alma? Então me diz.